Gotas do céu que dão vida ao jardim, pingos de chuva, cristais no jasmim, raio de sol, vento a favor, vem pra mim. Vento a favor.